Me prometa se não vai cumprir. Se for só uma noite, tudo bem. Eu não sou frágil, mas eu sei partir. Não dependo de ninguém. Do que você tem medo? Parecia corajoso. Fala que me odeia. Me procura de novo. Baby, eu não sou cadeia. Pode ir com essas vadias. Elas não te conhecem. Volte final do dia. Escrevendo pra te tirar da minha cabeça. Tentando me lembrar do porquê de ter tanta certeza. 3h33, tô saindo daqui. Mais uma madrugada, não consigo existir. Olhei nos olhos da tigresa que Caetano cantava. Pele ouro marrom me fez presa. Terminando o jantar sobre a mesa. Ganância, quero seu corpo todo. Ânsia do seu gozo. Tão novo, mas tão velho pra jogo. Me dê um pouco mais, menina que dê paz. Ligue pra todos os outros e peça que te deixem em paz. Diga que encontrou um negro que sabe o que faz. Banheiras e sais, pétalas de flores mortas. Para o enterro do sentimento antigo. Minhas dores me fizeram antídoto. Minha rainha, vamos pro Reino Unido. Pinga que eu estou te sentindo. Tanto amor que o mundo se sente traído. Aqui no oeste da Bahia, eu dispenso Kardashian. Em vez de sex tape, descrevi essa faixa. Me olha e pede, aumenta o som e se abaixa. Encontro pontos que nem você quando se toca, acha. Não me prometa se não vai cumprir. Se for só uma noite, tudo bem. Eu não sou frágil, mas eu sei partir.